4251, obrigado. É, no 42 da colagem 45, controle 199, decimal 8. 198, boa tarde. Do liberar a Juliette, portão 06. Quando liberar a Juliette, portão 06. Descida pro 050. Salvador, boa tarde, Oceano 6142. Oceano 6142, mantenha pro até 2000 pés. Depois autorizado saída PUCA, subir pro 350. Mantenha pro até 2000 pés, depois PUCA direto, 6142. 4065, boa tarde, informação em curso é Quebec. É, aguarde um segundo para cópia, prepare da El, Leda Bride, nível 340 para Campinas. Sente azul 4065, sente da Quebec, aguardando a autorização. Pista para 2000 pés, ajuste no 012, autorizada a sinal ILS, reporta estabilizado. 2000, reportará estabilizado. Mike, Eco, Juliette, controle. Livre da restrição, suba para o nível de voo 085. 0, saída da El, Leda Bridge, após decolagem, girar fazer curva à direita, acione 5547 no transponder, frequência do controle 119, decimal 8, da torre 118, decimal 95, azul 4065. Autorizar 340 para Campinas, é, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda Bridge, 5547 no transponder. Controle 19-8, torre 19-95. Azul 4065, planejamento correto. Reporte pronto para funcionamento, portão 03. Vai reportar. Assumida. Gente, o COA acabou de informar para a era, acabou de ligar pra, aqui para o solo, solicitando que o seu parqueamento seja no portão 01. Ok, podemos fazer o 75 aqui mesmo? Se o senhor tiver condições, fique à vontade. Obrigado. O Salvador, Charlie, Oscar. Charlie, Hotel Oscar, prossiga. Charlie, Oscar, Alfa, Charlie, Oscar, São Paulo, 24. Charlie, Oscar, Alfa, é, confirma o seu ABT? Informo que não possuímos seu plano. O senhor encontra-se com o tempo e quatro de estacionamento? Gente, aguarde um instante quando tivermos seu plano, entraremos em contato com o senhor para cópia. Ok, obrigado. Tá cruzando 1500. Papá, Juliette, Índia, papá, mantenha a proa 2000 pés por 15 milhas. Após saída PUCA, sobre mantenha nível de voo 190. Confirmando, mantenha a proa por 15 milhas ou mantém 2000 por 15 milhas e prossegue na saída, Juliette, Índia, papá? Juliette, Índia, papá, corrigi. Mantenha 2000 pés por 15 milhas na saída PUCA, após suba para o nível de voo 190. Saída PUCA 190, Juliette de Apapá, mantendo 2000. Dois está se adequando na órbita, mantendo 3000 pés. Brasília Force 2314, Radio Service Terminated 64 miles northeast POR Salvador. Contacte Aracaju 120.3. Salvador, Salvador, November, aqui mais que bloqueou, está se adequando à órbita. Ciente, November, aqui mais. O 6326, interceptou, cabeceira vista. Oceano 6326, complete final, chame torre, 1895. 11895. Mike, Eco, Juliette, confirme seu estimado de pouso. Passaredo 2230, chame centro Recife, frequência 1288. Recife 1288, Passaredo 2230. Externo. 326, boa tarde, aponta o trem checado. Aponta lá. Luciano, então, acabamos de receber a informação que o seu plano encontra-se vencido. Que horas é o seu plano? Índia Papá, autorizado exclusivo, nível de voo 190. 190, Papá. Moçalo? Isso, pushback, estacionamento da 0743. 6 modelos que visitam o chão para o táxi. Tá. Charlie, acho que a Alfa fez seu plano aqui em Salvador? Ativo, e essa HG foi feita em Leão, devido ao telefone estar tá um pouco ocupado aí. A gente teve que ligar para o Leão para fazer a HG. Sim, estamos entrando em contato aqui com a sala IS. Já entraremos em contato com o senhor. Por gentileza, aguarde. Muito obrigado, estamos aguardando. Se o senhor vai para Salvador, preparei da Elle e da Brit, estamos entrando em contato aqui e já entraremos em contato com o senhor. Salvador 6315 no pátio 3, puxe o acionamento. 6315, aguarde para puxe. Visto no zero. Vivo pouso, 6320. Recife, Oceano 6142. Trip 5490, vou na proa de Momo. Proa de Momo, 5490. Charlie, Oscar Alfa, prossiga. Vou informar que eu estava em contato telefônico com a Faleia e eles acharam o plano lá, viu? Tá bom, então eu vou aguardar aqui o seu plano chegar aqui. Ele já está falando com o plano de voo aqui, já está utilizando, aguarde por gentileza. Já recebi uma dúvida. É da Eulê da Bridge. Se eu pedi Luma meia, se for assim o seu plano. Luba para nível de voo 200. Certo, caminho para 200, 5490. Oceano é 6142, chame centro Recife no 2085. 2085, boa tarde. Solo 58, direita solo 200. Direita 209, beleza. Solo Salvador, Xenia 6320, livrou na escuta. Xenia 6320, boa tarde, senhores ataques Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, boa tarde. Oscar Alfa, tá na escuta? Papapá, Charlie Oscar Alfa, nós ligamos já para o centro Recife, para a sala IS local e para o plano de voo, a central do plano de voo. O que o plano de voo informou para a gente é que o senhor fez uma CHG realmente, mas não mudou o horário de decolagem. Mudou algumas outras informações, mas não o horário de decolagem. Então o plano ainda está pré-ativo para as 18h50. Mas a gente só fez o CHG para mudar o horário de decolagem, não teve outra informação, a CHG não sei. Afirmativo, senhor. A gente não tem acesso ao plano aqui agora. O que eu recomendo é que o senhor ligue novamente para a sala IS e peça para que eles ajeitem isso, porque eu já liguei plano de voo, que a gente não pode fazer nada. Ok, obrigado. A gente vai ficar tudo bem, tá? Muito obrigado. Para o táxi, 142 a bota, 3283. 142, confirme alternativa e autonomia. 2 horas, Recife. Obrigado, novembro, entre Mike. Chané, está em direção a Juliette, vai passar de Almeida, depois autorizar táxi até a ponte de espera, ver a parte principal, indo no ponte de espera chamar a torre, em 118.195, ajuste na 012. Gente, sete passagem ao Avianca, 295, passando 3283. 648, aciona a identificação, autorizado de chegada à Mari, desça para nível de voo 050. 050 na Mari, obrigado. Está cruzando o 187, papapá, Juliette, India, papá. Gente, aguarde na diferença, Juliette, India, papá. Após a liberação da nave da Tança Retaguarda, vou ter que pedir solução para táxi. Afirmativo, após o TAN livrar a retaguarda, está autorizado o posicionamento, 6305. Kilo Romeo Oscar, prossiga. Estacionado 0126, pelo Romeu. Gente, mantenha as condições visuais e corredores a porta através de parede. Papá, Juliette, Índia, Papá, chama de centro Recife, frequência 12685. 2685, abraço para o JP também. Mike, Eco, Juliette. No centro Recife, frequência 125 decimal 1. Novembro, Yankee Mike, chame torre 11895. 11895, novembro, Yankee Mike. Torre 3283, 4090, voto. Além da qual disparado? Sim. Autorizado, Leandro, da Colas, parado 3283, vento 100 graus, 19. Vamos se o foguete ou for, ali da Cola 10, tá 3283. Vai de voadura agora no 648? Vou no 648, autorizado, ITAP. ITAP. CEP 5490, eu acho que eu fico ligado com o Santa Recife direto Petrolina, a gente agradece. Gente, aguarde coordenação, trip 5490. Início na arremetida. Cliente, tudo, mantenha proa, tenda 2 mil pés, agora tem transferência, não vem para mãe. Não compreendeu, senhor, poderia repetir? Mantenha a reta, suba 2 mil pés, aguardando transferência, não vem aqui, Mike. Gente, mantendo a reta para 2000 aguarda, novembro e ante mais. 147 a bordo, tem 5 horas e 20 em alterno Galeão. 147, 3 e 20 Galeão. 505 e 20. Ciente, acionei a 635, autorizar táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera, chame a torre, em 118.95, ajuste no 02. Abate o Índia, 1-9-8-9-5 no 0-1-2, evitar que você na 63-1-5. Trip 5490, autorizado direto Petrolina. Obrigado, direto Petrolina. Tá bom, obrigada. 99. Confirme 109.8? Afirmo. Problema é que Mike controle 119.8. 119.8 é de Mike, exato. Rotan 3283. Azan 3283, contato radar, saída Puka, sube mantém nível de voo 190. Azan 3283 solicita nível 130 e approach Aracaju. Azan 3283, suba para o nível de voo 130, dá presente voo e conde. 130, conde. Salvador, boa tarde, também pelo 54, TAM 3154, acione identificação, autorizado de chegada mar e desça para nível de voo 050. 050, vou transponder para padrão 0125, confirme o POV. Tira do procedimento VLR, solicita a possibilidade de refazer o procedimento NDB para a pista 190. Estacionamento e táxi, chame torre em 118 decimal 95, ajuste na 012, um bom voo, Mike Eco Delta. Jack Mike, suba para 4000 pés, está presente, curve à direita na proa do NTB Simbra. Ciente em ascensão para 4000 pés com curva à direita na proa do NTB Simbra, novembro, Jack Mike. Para 2000. Afirmativo. Nós temos aeronave na proa do NDB Simbra, subindo para 4000 em espera. O que é que a gente desce agora de imediato? Pode em Duna, está a 2000 pés. Muito obrigado. É 315, após decolagem mantém 2000 pés até 15 milhas, mantendo o perfil da saída, vento 120 graus, 129, autorizado a decolar, pista 10. Oscar Alfa na escuta do solo. Já passando seu plano aqui, copia para São Paulo, nível 400, da Eulê da Bride. Copia. Autorizado Salvador para São Paulo, nível 400, VUP Zulu no meio até Bravo, até o Zulu, após direto 3, conforme a rota do plano de voo. Saída da Euleda após Bride. Decola da 17 com primeira curva após a decolagem à direita, racione 5576 no transponder, frequência do controle 119 decimal 8 e da torre 118 decimal 95, o Charlie Oscar Alfa. Autorizando São Paulo no 400, conforme o plano de voo, saída da Euleda Bride. Sai da pista 17 com curva direita, aciona 5576 e a torre 118.95 e o controle 119.8, Charlie Oscar Alfa. O Charlie Oscar Alfa, cotejamento correto, confirme POB. 7 a bordo. 7 a bordo, para acionamento táxi, chame torre em 118.95, ajuste no 02, um bom voo, obrigado pela compreensão. Obrigado a você. Equipe 5490, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85. Recife 12685, boa tarde. Boa tarde, Oceania 6315. Está cruzando 1500 pés, vai manter 2000 pés até 15 milhas, está no perfil da saída. Oceania 6315. Contato com radar, tráfego já ultrapassado, suba ao nível 360, saída da EL. 360, perfil da DAEL, Oceania 6315. Dono 0. Gente, afirmativo, decola dono 0, o Azul 4065, chame pronto para o táxi. Contara, 4065. Autorizado para o Adileda, agradece o 6315. 6315 para o Adileda, está livre. Direto Leda, minha Norte, na prova da rotatória, chama torre 118, sinal 95, quilotópico. 18, não. Salvador, o Papatão da Unha Branca e Mike, atinge e mantém 4 mil pés. Reporte bloqueio de Simbra, dizendo horas da Nova Branca e Mike. DN reportará Nova Branca e Mike. Quilomeológica mantém ainda para o outro da rotatória, aguardando para a curta final do Sérgio. Certo, estabilizado, 48. Bom dia, Xaré, 6394, com informação Quebec. Mantém 190. Gol 648, complete final ILS, chame torre 118, decimal 95. 1895, já. Xaré, 6314, só de Mari, para chegada Mari, isso para o nível 050. Pro de Mari, chegada Mari, decimal 50, 6314. 6314, desceu 2 mil pedras, ajuste 0111, liberada restrição altitude em TAP, reporte localizador. 2 mil pedras, 10011, ajuste TAP, reporte de Salvador, o Papatago Novembro Yankee Mike, no bloqueio, se adequando a órbita. Gente, tem um sequenciamento para pouso, mantém a órbita, espera o sinal de Simbra 4000, Novembro Yankee Mike. Gente, manterá a espera em Simbra 4000, Novembro Yankee Mike. Passará, ativar mesmo. Desça nível 060. Alfa Romeo 363, Santos 323. Aguarde. 354, condições de em Duna estar a 2 mil pés, devido a tráfego em espera em Simbra 4 mil. Sinal no 7, o Kilo Romeo. Eu acho que autorizado pouso pista no 7, vento 100 graus, 1 0. Tem pouso no 7, né? Fala, tem 4. VBR aqui, mais controle. Ah, escuta, senhor. Sua posição na órbita. Está curvando à direita para rebloqueio. Ok, gente. 07 a bordo, Fernando. 4. Confirmando, 4:15 de autonomia, o Charlie Oscar Alfa aguarda para taxamento. Quem vai decidir? Quem guarda o taxamento não pode ser o pessoal. Confere 4. 2 liberados, restrição altitude em TAP. E 2 mil pés, liberada a restrição altitude em TAP, 4 metros. 3283, serviço radar encerrado, foi a Alfa Romeo 362, chame Aracaju 203. 203. Putz, solo aos 10, direita, solo 209. 209, ele vem na direita agora, na 6943. Salvador, uma boa tarde, eu vou na 648, lembrando. No 648, boa tarde, senhor da táxi Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Se possível, faça um táxi lento, de forma a não ter que ficar parado na Juliette. Onde a aeronave está impossibilitando seu ingresso no portão 02. Seguinte, Alfa Juliette vai ser só o táxi mais lento, voo no 648. Agora sou motoboy. Trip 5241, a informação em curso é a Romeu. A única modificação foi o ajuste, que agora é 1012. Aguarde um segundo para cópia. Bravo que Luiz, corredor forte, faixa 20 milhas de Salvador. Aguarde um segundo para cópia. Estabilizado, TAN 3154. TAN 3154, complete ILS, torre 118, decimal 95. 118, fase liberado, boa tarde. Já está aqui até a ponte de espera, via Índia, no ponte de espera, chame torre em 118, decimal 95, ajuste na 012, bom voo. Gente, via Índia, no ponto de espera 18951024065, obrigado. O gol no 648, atentando a aeronave da Azul, está taxando para o ponto de espera, autorizado do Juliette, portão 02. Portão 02, no 648, uma boa tarde. 012, confirme reporte estabilizado, 6304. No localizador da DEF. Reporte era o localizador, já, né, 6304. Confirmando para Azul 4462, está autorizado o ILS a partir de 12. Autorizado ILS, 4462. 4462. 241. Trip 5241, no cotejamento correto, reporte pronto para puxa, acionamento no pátio 3. Bravo que Luiz, copia Salvador, Salvador para forte, afastando 20 milhas de Salvador. Boa tarde, após a aeronave na final, ali mantém, capiteiro 10. Após a aeronave na final, ali mantém 10, 4-0, né? Salvador, boa tarde, 3-1-4 na final, baixada e travada. 3-1-4, vento 1-1-0 graus, 1-1-9, autorizado pouso, pista no 0. Autorizado, 3-1-4. O Azul 4065, após a decolagem, está restrito 2.000 pés até 1.5 milhas, Salvador. Gente, após a decolagem, está restrito por 2.000 pés por 15 milhas, Salvador, Azul 4065. X-Ray Charlie Fox, desça 3.000 pés, ajuste 1.0.2. 3.000.0.2.5. 0.1.1, ajuste. 0.1.0. 02 no TLB. Azul 4462, Livre LS, chame todos em 1-1-8-9-5. Livre LS, 8-8-9-5, Azul 4462. E número para o decolagem Salvador, está na pista no 7, mesma saída. E mantém a posição agora. Gente, Azul 4465, mantém a posição agora. Beleza, não, 4. tráfego, 12 horas, 9 milhas, em órbita Simbra 4000, iniciando a curva de aproximação. Paciente, 3-4. Calf, autorizado a linha de decolar, pista no 7, metro 110 graus com 4 metros. Autorizado a decolar, pista no 7, metro 110 graus com 4 nós, Charlie Oscar. T354, solo seu no meio, direita solo, 219. 219, obrigado, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, azul 4462, passou externo e mais travado. 4462, informarei que está aí. 4462. 4462, confirmando, vento 100 graus, 12 nós, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso, 90, azul 4462. Na reportagem, Bravo Cruz. Esca Alfa, decolado 17, controle 19.8. 19.8, obrigado. Comandante Salvador, Papa Dama, Novembro, aqui Mike. Prossiga, Mike. Poderia, após este rebloqueio, iniciar o procedimento? Vai aguardar mais 2 aeronaves, uma 17 milhas, mais 4 minutos. Seria mais uma órbita. Afirmativo, senhor, aguardaremos, Novembro Yankee Mike, grato. Localizadora, Chinelli 314. Chinelli 314, Liga LS, Chimo Torre, 11895. Livre LS Torre, 1895, Chinelli 314. Charlie X-Ray Fox Trot, desça 2000 pés, ajuste no 0, no 1, reporte localizador, pista no 0. 3192, informação Quebec 150. 3192, chegada a Mário, desse nível 050. 050, 3192. Controle Charlie Oscar Alpha, decolado 2000 pés. Charlie Oscar Alpha, contato do radar, suba 400 da presente, saída da El. Ok, da El, 400 da presente, Charlie Oscar Alpha. X-Ray, Charlie Fox, desse 2000 pés, ajuste 011, reporte localizador. Portarão, localizador para 2000, acidente Alifontos. Torre Salvador, Xené 6314, boa tarde. Xené 6314. Livre LS, chame torre 1895. 95-6314. Salvador, boa, Xené 6314. 314, formarei pista livre. Na sua escuta, 314. Azul 4462, solo azul 19, direita solo 219. Direita 219, 4462. Azul 4065, após a aeronave na final, ali mantém, cabeceira 10. Após a aeronave na final, ali mantém 90, azul 4065. Frank Mike, desça para 3000 pés, 3000, com ajuste 0-1-1. Para 3000, na 0-1-1, Novembro Yankee Mike. Quadro, vento 100 graus, 109, autorizado pouso, pista no 0. Livre pouso, né? 3-0-4. 1-0-3. Alfa Juliette, portão 03, 1-4-4-6-2. Tráfico Luiz, autorizando táxi, a porta, ponto de espera da 1-7. 9-0, 3-1-9-2. A 13-1-4, solo 2-1, direita, solo 2-1-9. Libra direita, solo 2-1-9, SNM, 13-1-4. Charlie Oscar Alfa, direto bridge da presente. Direto bridge, Charlie Oscar Alfa. Boa tarde, Papatango, X-Ray Charlie Fox. X-Ray Charlie Fox, continua a aproximação e informarei que está ali. Charlie Fox. 065, vento 1 no 0 graus, 129, autorizado a colar, estou no 0. Autorizado azul 4065, Cristiano da 1-0. Para solicitação, conforme solicitação ANAC, aferição de instrumentos para treinamento IFR. Vicente, checador? Ah, checador a bordo, senhor. Meia 321, informação em curso Sierra, aguarde cópia, por gentileza. Opa, aguardando cópia do... Pote na perna de afastamento, mantendo 3 mil pés. Ele abandonar na perna de afastamento a 3 mil, novembro em maio. A 321 é negativa Renave, confirma? Confirma, negativo Renave. Gente, aguarde um segundo para a cópia. Do 4065, decolagem 23, controle 119, decimal 8. 198, controle azul 4065. Muito obrigado, bom trabalho. Tchau, tchau, tchau. Carmen 5, decolagem 23, controle 119, decimal 8. 0. Olho azul 4065, a cruzar 1000 pés para 2000 pés. 4065, contato radar, suba da presente o 340 na saída da EL. Pode confirmar para o azul 4065? 4065, contato radar, suba o 340 na saída da EL. 340, livre das restrições? Livre. Livre 4065. Devido a tráfego no procedimento sobre Simbra, para aproximação, vamos iniciar uma vetoração para o sequenciamento. Curva esquerda para o 010, limitado pelo QDMIC 100 de Simbra, o 3192. Esquerda 010, início ao 100 de Simbra. Qual o tipo de aeronave que está sobre Simbra? Tupi iniciando a perna de afastamento em órbita para o procedimento. VBEC Mike desça 2 mil pés, ajuste 1011, autorizado procedimento, reporte no sinal NDB Zulu. Firmativo, descendo para 2000, reportará na final, no VBEC Mike. tráfico Luiz, que autorizado ingresso e a porta elétrica, pronto. November Yank Mike iniciando perna base do procedimento. Gente, reporte final November Yank Mike. Para final November Yank Mike. Luiz Dax Babá no corte de frequência, você tinha feito. Você não é 6321, não copia? Copio. Autorizado Salvador Brasília, nível 320, saída Arbo após o Fito. Decola da 10 com primeira curva à direita. Viampes 1-1-7, até a Pina após conforme rota do plano de voo, seu transponder 50 no 5. Você não é 6321. Chané 6321, no cotejamento correto, a frequência do controle 1-9-8 e da torre 1-8-9-5. Gente, chame torre 1-8-9-5, November Yank Mike. 295 graus. 3192 para o localizador, direita para o 070, reporte estabilizado, desça 3 mil pés, ajuste 1-0-1-1. A porta confirma pouso ou torre ou remédio? Veio intercortada. Chané 6327, boa tarde. Informação em curso Sierra, copia o nível 240 para Ilhéus. Autorizado Salvador Ilhéus, nível 240. Sala da El, lida após Ilhéus. Decola da 10 com primeira curva direita, acione 5003 no transponder. Frequência do controle 1-18-95, ajuste 1-0-1-1 e torre 1-8-95, controle 1-9-8, o Chané 6327. CNE 6327, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento, portão 09. Salvador, o TRIP 5241 para o direto de acionamento. TRIP 5241, reporte pronto para sempre o táxi. Autorizado, puxa acionamento, semana para o táxi 241. Luiz, autorizado a colapso no 7, 120 graus, 149. Reporte no localizador da 10-192. 632 na escuta do Salo. Na escuta. O Chané 6310 no modelo da aeronave do senhor é um Fokker 100? Afirmativo, um S100, só confirma pra gente que é subida Arbor Dinner? Não, sua subida é Arbor após o Fito. Oscar, Foxtrot, Índia, Tango, Oscar. Ah, ok, Arbor ou Fito, sim, obrigado. O Chané 6310, só confirme por gentileza a rota que o senhor tem no seu plano? Meu plano, eu tenho Upper Zulu 17, Apino, até Apino. Eleva Upper Zulu 17. É, porém essa saída, Upper Zulu 17, é RNAV. Não, nós podemos voar RNAV, não podemos efetuar saídas e chegadas em RNAV, a gente pode voar em rota RNAV. Ah, compreendi, obrigada. Nada. Até Oscar Zulu, prossiga. O Até Oscar Zulu, para o Polo de Camaçari, de RNAV, aciona o transponder padrão, 500 pés, proa norte. Controle 198 decimal 198 decimal 95, torre 198 decimal. Não, 198 decimal 95 é a torre e o controle 198 decimal 8. 199 decimal 8. O hotel acho que azul. 0997 tem que ser todo localizador visual, cruzamento gráfico 8. Norte 0190 no tração, deu acesso azul. E um no decimal 95, hoje no 091, no atlético azul, bom voo. Vai manter o setor norte aí do Interwind. Setor norte, que é no preto, pode tirar o sinal para pouso, no meu que bravo. Chame Recife na frequência 125, decimal 1. Recife 251 no azul 4065. Norte localizador 0. Dá presente do norte, autorizado, gráfico. Faço check no rádio, muito ruim a transmissão, ok? Vai fazer o check no rádio agora, cara. Ô, Vistolo Salvador, 3241 pra táxi. Tamo com 63, se eu ver 3 horas de manhã, só tem na mão de claro. O Trip 5241, autorizar táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia no ponto de espera, torre em 118 decimal 95, ajuste na 01, bom voo, Trip 5241. Autorizado táxi, ponto de espera, mais uma vez, 95, obrigado, bom dia. Boa tarde. 117, confirmando Bravo que Luiz, inteligente transmissão. Claro, Bravo que Luiz está falando, no momento Bravo que Luiz agora, como copia? Melhorou. Tá no Luiz. Tem outro aeronave também, senhora. Ele vai ter isso, vai tomar tudo por aqui. Torre de Salvador 3192, vai passar Simbra, embraço, Tavares, visual. Não, eu que Mike solo os 33, solo 1219. 1192. Tô 3192, vento 1 no 0 graus, 129. Autorizado, pouso, pista no 0. Liga o pouso, 3192. Ingresso na Juliette. Alfa, rebondando ingresso Juliette, na Juliette, na Juliette. Trip 5627, coteja. 5627, autorizado 150 para Aracaju, saída Serapuca, transição Aracaju. Decolo 0, primeiro curva esquerda. Transponde 5030. Torre 1895, só que copiou o controle. O Trip 5627 foi autorizado a nível 190 para Aracaju. A frequência do controle 1119.8 e torre 1118.95, Trip 5627, o transponder 5030. 5030, transponde nível 190, torre 1189.5, controle 1198. Cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, pátio 3, o Trip 5627. 627, separado. Novo Salvador, uma boa tarde, Gol no 649 no 02, autorização 220, Ilhéus com informação Sierra, Tango agora. Afirmativa, informação Tango, confere, temos aqui o 240 para Ilhéus. Aceito 240. O Gol no 649, autorizado Salvador Ilhéus, nível 240, saída da EL, Leda, após direto Ilhéus. Decola 90, com primeira curva após a decolagem à direita, acione 5567, transponder, frequência do controle 19 decimal 8, o Oceané, o Gol no 649. Autorizado Ilhéus, 240, decola na EL, Leda, após Leda Ilhéus, 5567, transponder, 198 é o controle, Gol no 649. O Gol no 649 sente após decolagem de primeira curva à direita? Afirmo, conforme Leda, daí ao Leda com curva à direita. Afirmativo, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 02, o Gol no 649. Rodaremos no 02, no 649. O novembro em que máquina aguarda a condição de estágio de Juliette, temos aeronave no setor sul do aeródromo para táxi para ponto de espera. Perdi, vá aguardar na posição ou no papo, senhora? Vai aguardar na posição, antes da Juliette, conforme já se encontra. Ok, muito obrigado. Oi, boa. Eu sou Charlie McLean, mano. Charlie McLean, continua a aproximação, informarei pista livre, a nave alinhando para a decolagem. Romeu, Oscar, Bravo. Controle, boa tarde. Papatango, Bravo, Kilo Whisky. Bravo, Kilo Whisky, corredor forte no meu pé, reporte para o regresso. Whisky, corredor forte no meu pé, reporte para o regresso. Alô, todos de novo, obrigado. Alô, três. 3192, boa tarde, autorizado táxi Alfa, repassando o ingresso na Juliette. Alfa, repassando o ingresso, 3192. 9280, boa tarde, chegada Bonf, desça nível 050. Mostrando o código 0131, Hotel Oscar Zulu. Na escuta do Bravo Whisky. Na escuta, Whisky, prossiga. Reporte para o regresso, Whisky. Reporte lá para o regresso, Bravo Whisky. Na fora do solo, vai com o setor nordeste, hotel Oscar Zulu. Confirmando o posicional em Rimar também? Vai retornar para Rimar, só observação. Pelo conselho, sobrevoar o polo abaixo de tudo. 19-8, obrigado, boa. A bordo, 3:30, já fluiu, Fernando Salvador. O Oceania 6327, até o ponto de espera, via parte principal, Índia, no ponto de espera, chame torre em 1-18-95, ajuste no 0 no 1, no bom voo, Oceania 6327. O Nova Bianchi Mike irá dar passagem ao Fokker 100 da Oceania, vai passar à sua frente, algum instante, após a passagem do mesmo, autorizado... Contornar o pátio principal Lima, Mike na Quebec, mantém a posição e chame torre em 1-18-95 para o cruzamento da 1735. Afirma, senhora, após a passagem do Fokker 100 da Avianca, vai ingressar no pátio e após a Lima, Mike Quebec e chamando a torre em 1-18-95, Novembro Yankee Mike. Afirmativo, Novembro Yankee Mike. Do radar, sai da árvore, suba 200. Sai da árvore, subindo pro 200, 5241. Oceania 6321, aguarde o instante para pushback e acionamento. Charlie McLean, solo 41, direita, solo 219. Após a passagem da aeronave da companhia, um Fokker 100, a sua cauda, coordenada com a equipe de solo, chamando o táxi. chamar para o táxi. Oceania 6321 após a passagem da nave da companhia, a sua cauda está passando no instante momento. Charlie, Mike Lima, boa tarde, 3A Táxi Alpha, reporte para ingresso na Juliette. Não compreendi, o Charlie Mike Lima, por gentileza, repito, a informação veio muito baixa. Gente, o senhor vai... Só que a taxa Kilo encontra se interditada. Então o senhor vai... Vai ser Alfa Juliette, parte 3. Então 3192 Juliette, portão 06. Juliette 06, 3192. Quilo Romeu Oscar, boa tarde. Informação em curso é Tango, para Morro de São Paulo, 1 no meu pés, Axé. 1-7, primeira curva à direita, 0153 transponder, controle 1-8 decimal, 1-9 decimal 8, torre 1-8 decimal 95, quilo Romeu Oscar. Gente, confirme o PROB com a torre, quilo Romeu Oscar, estacionamento táxi, está minha mesma, em 1-8 decimal 95, boa viagem. O 92 copiou o Salo? Afirmativo, tá iniciando o táxi agora para o 06. Sente, obrigada. Reporte localizador, pistão 0. 2000 pés, 1-0-1, reportará no áudio 1-8-0-7. Controle em Salvador, muito bom. Boa tarde, 1-0-7-5, frente da Serra, passa 1-6-0 para 1-5-0. Boa tarde, bom 075, chegada Mares, esse é o nível 050. Ok, 050, mantém voo 1075. Solo, voador 5627 para pushback, estacionamento está no 4-3. Trip 5627, aguarde alguns instantes para push, por gentileza. 5672, aguardando. Controle Salvador, boa tarde, Oceania 6327, transferindo perfil da Euleda, cruzando 2000 em ascensão. Oceania 6327, contato radar, saída da El. O Charlie McLean recebeu essa informação agora da Infraero, o seu passe será o número 4. Então é Juliette, principal, Lima, Mike na Quebec, mantém posição e chame torre. 1-1-8 decimal 95 para cruzamento da 1735. Olha, podemos entrar em contato aqui com a Infraero. Então aguarde antes da Juliette e me aguarde minha autorização, sente? Então aguarde um instante, o Charlie Mike Lima. Solo Oceania 6321 para o táxi, PLB-208, alternando de Goiânia, com 3 horas e 40 minutos de autonomia. Oceania 6321, autoriza táxi até a ponte de espera, via Índia, ponte de espera, torre, em 1-18-95.